pessoal, bem-vindo todos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. E nós não vamos conversar sobre fotografia, nós vamos conversar sobre vídeo. Isso mesmo. E por que vídeo? Simplesmente porque nós não podemos ignorar a importância do vídeo nas câmeras DSLRs. Eu acredito que praticamente todos os modelos de câmeras novos possuem essa função de gravar vídeo. E pode-se dizer que a qualidade dos vídeos produzidos nesses novos modelos de câmeras são tão bons que, de certa forma, revolucionaram mesmo a indústria do cinema e da televisão. Estou comigo o Rafael. Fala, Rafael. Olá, tudo bem? Que não precisa maiores apresentações, todo mundo já conhece. E um grande amigo, o Emerson Celtic. Opa, tudo bom, galera? E eu trouxe o Emerson Celtic hoje para nos ajudar a conversar sobre vídeo, já que eu não sou um profundo conhecedor e nem tampouco o Rafael. Emerson, pode falar um pouco sobre ti, sobre teu portfólio e teu background, o que tu faz? Posso sim. Então, galera, eu sou o Emerson Celtic, sou fotógrafo profissional e tô seguindo aí no caminho aí para me tornar um cineasta, né? Eu tenho uma formação de fotografia na Suíça, na École des Arts de Vevey. Morei 3 anos fora, tô 1 ano de volta no Brasil. Fiz alguns cursos de fotografia no Brasil, alguns cursos de edição de vídeo, filmagem, né? E... Quando nós nos conhecemos, que tu estava na Suíça, tu trabalhava exclusivamente com fotografia ou tu já fazia vídeo? Quando a gente se conheceu, eu estava estudando fotografia, né? Certo. Mas a minha formação inicial é música, né? Sou formado em música, fui para a Suíça, trabalhava com música lá. Pela dificuldade de poder fazer minhas próprias fotos, fazer meus vídeos, por uma questão até financeira, né, eu comecei a estudar fotografia. Meu cunhado é suíço e ele foi um grande fotógrafo e me deu todas as alternativas, assim, né? Porque a música ela está muito ligada com a fotografia, com o cinema, né? Na arte em geral. Então, eu tinha, assim, eu já trabalhava, eu já mexia, já trabalhava com Photoshop, já trabalhava com edição de vídeo de alguns vídeos meus feitos por outros profissionais. Mas no Brasil tudo era mais fácil, era mais prático para mim, assim. O acesso era muito mais fácil. E lá fora foi se estreitando esse acesso com fotografia e com vídeo. Então, eu comecei a estudar fotografia. Comecei a estudar vídeo porque eu também vi que havia uma possibilidade de eu crescer na área musical, porque eu gravei 2 CDs na Suíça de trilha sonora e eu precisava entender, né, um pouco do cinema, um pouco da fotografia, para mim poder encaixar melhor a minha música, para minha música ter uma fusão melhor, uma cena de cinema, uma cena de teatro. Então eu fui para esse lado, assim. Foi uma coisa muito rápida, né? E de uma noite para o dia eu era músico e virei fotógrafo, né? Eu voltei para o Brasil, não tive muitas oportunidades com o meu CD aqui, instrumental, com meus CDs instrumentais, e parti da fotografia. As oportunidades para um fotógrafo aqui são maiores do que para um músico. Começou a aparecer várias oportunidades e eu comecei a me dedicar, me aprofundar mais. Gravei curtas-metragens já, que eu produzi e dirigi. Estou escrevendo uma longa-metragem agora, trabalho em teatro de São Paulo e estou envolvido com um longa-metragem, né, que por enquanto ainda não está fechado, mas provavelmente eu vou estar rodando uma longa-metragem. Desculpa interromper rapidinho, mas você vai filmar justamente com uma DSLR ou com uma câmera de cinema? DSLR. Ah, que bacana. Todo filme... Todo filme vai ser feito com DSLR. E que equipamento que você tem usado? Qual o DSLR? Tenho usado a 5D Mark e tenho usado 6 lentes, no caso. Uso uma 50mm 1.2, que é a nova da Canon, né? Uso uma 70-200 2.8, uma 24-70 2.8 e uma 35mm 1.4. Tu tá bem de lente, hein? Todas são série L? Todas, só a 518 não é série L. Ela é F mesmo. Que é a série mais simples, né? Da Canon. As outras todas série L. É bom dar uma explicadinha, né? Pra quem não sabe, né? A diferença de série L e série F. Bom, você conhece melhor que eu, né? Mas a série L basicamente são as lentes mais bem produzidas da Canon. Tem uma ótica melhor, muitas vezes tem menos elementos, então elas podem justamente ser mais claras, tem menos distorção, né? E tem uma correção ótica muito boa, né? Não forma aquela barriguinha, assim, sabe? Principalmente quando fotografa ou filma arquitetura, que as paredes ficam meio abauladas, né? Essas de lentes série L tem uma boa ótica para resolver esse problema, né? É isso mesmo. Toda a construção da lente em si, ela é diferenciada, né? Seguindo o baile, então, tem mais alguma coisa que tu acha importante falar sobre ti mesmo, Emerson? Cara, eu acho que à medida do que a gente vai conversando, o pessoal vai me conhecendo melhor, né? Perfeito. Então, seguinte, eu, como já disse, não entendo muito de vídeo, eu fiz uma série de perguntas que eu acho que vai ser uma forma da gente se basear e seguir alguma linha de raciocínio. Vamos começar, então? Vamos lá. Então tá, primeira pergunta, Emerson Celtic. Quais as principais diferenças tu acha entre filmar com uma câmera compacta, tá? Uma câmerazinha normal, mesmo um celular, e filmar com uma DSLR? Bom, as diferenças, as principais diferenças, são várias diferenças, mas as principais diferenças é que a câmera DSLR, ela possui um sensor full frame, né? Elas possuem um sensor de tamanho grande, elas possuem a possibilidade de trocas de objetivos, né? Que eu acho que é a principal diferença, né? Isso, que existe uma grande variedade de objetivos, né? É um equipamento que a qualidade de imagem está direcionada mesmo para o segmento do cinema digital. Já compactas, o equipamento não te dá algumas regulagens, que é exposição, que é uma regulagem manual, né? Que é exposição, que é um ISO. Então, assim, para que as pessoas entendam de uma forma não muito técnica, uma câmera DSLR, você tem todos os parâmetros de regulagem na sua mão, para você corrigir qualquer tipo de falta de luz. Você consegue transformar aquilo que você está vendo, passar isso para a câmera para que seja uma coisa real. Basicamente, então, seria a mesma coisa relacionada à foto. Tipo, o que tu perde com uma compacta e o que tu ganha com uma DSLR é a mesma coisa que uma foto. É tipo, ter todas as regulagens, ter controle de exposição, tu ter melhor sensibilidade à luz. Por exemplo, tu poder utilizar um ISO elevado sem ter grandes ruídos em função de um sensor melhor. E de lente. Outra coisa que é o foco, né? Isso eu acho que é a única coisa que, na verdade, a compacta ganha, né? Que é ter um foco automático. Não, viu, Neno? Porque, bom, pelo menos a minha, a G9, ela tem um foco fixo, né? Você começou a filmar um negócio que tá perto. Se o negócio vai pra longe, saiu do foco, já era. Então, por isso que eu falo, a compacta tem a ganhar. Porque a maior parte das compactas tem que ser automático. A compacta faz isso. Ela filma, se o objeto sai da... Ela não ajusta o foco durante a filmagem. Ah, não, a compacta que eu tinha da Sony, ela ajustava, mas eu acredito que a maior parte das compactas fazem isso. Inclusive celulares, por exemplo, se tu filma com celular, foco automático. Voltado pro lado de filme mesmo, e até da fotografia, quando você se entende a fotografia, para você entender o vídeo, fica bem mais fácil. A respeito para finalizar essa parte, a câmera DSLR, ela te proporciona acesso a várias regulagens para que você torne real aquilo que você está vendo. Você tem opções de trocar as lentes. Você tem a opção de acoplar um microfone para você ter uma boa captação de áudio. Você tem acesso a informações no Live View. Já a câmera compacta, ela sempre vai estar em autoexposição. Você vai estar sempre trabalhando com um filme que à medida que você, que a luz comece, a emissão de luz diminua, você vai poder, você vai estar trabalhando com ruído na tela, ruído no seu filme, né? Você acaba perdendo. E o sobre o foco, se tratando de foto hoje profissional e vídeo profissional, não existe nada melhor do que você poder optar pelo foco do objeto que você queira que esteja em primeiro plano, ou se você prefere que toda a cena esteja focada. Com a DSLR, você pode escolher um ponto só de focagem, vários pontos de foco, né? Hoje temos câmeras DSLR aí que você consegue ter 54 opções de foco numa tela. Então, isso para um fotógrafo, para um videomaker, para um cineasta, faz diferença. As DSLRs mais novas, hoje, os modelos até da Nikon, que é a D800, você tem a opção, sim, de foco automático. Porém, os fotógrafos e os videomakers profissionais, eles sempre estão fazendo a opção pelo foco manual, que é uma coisa mais de cinema, né? Ah, com certeza, mas se é uma pessoa leiga, por exemplo, que nem eu, que eu quero filmar o meu cachorro plantando bananeira aqui em casa, pra mim vai ser melhor uma compacta, né? Porque eu não tenho condições de ficar controlando o foco. Mas é claro, de uma forma profissional, se tá querendo fazer um trabalho mais sério, uma câmera DSLR vai ser, sem pensar duas vezes, o foco manual bem hoje melhor, né? Existem câmeras DSLR que tem a opção do foco automático. E funcionam bem, só que quando você tem equipamento já desse nível, né, você automaticamente, pelo menos no Brasil, que o valor desses equipamentos não é todo mundo que tem acesso, como na Suíça, como aí nos Estados Unidos, que todo mundo praticamente tem uma DSLR em casa. Então, no Brasil, geralmente quem põe a mão numa DSLR é que está pensando mesmo em trabalhar, então com certeza já está habituado com, né, com essa realidade, né, que vai ter que usar o foco manual, ou que já em geral o cara vai numa loja aí, numa fast shop, numa loja que vende câmeras compactas, a intenção dele é registrar os momentos com a família, né, registrar um passeio, registrar um momento de descontração, registrar um pouco do seu trabalho e tal. E, às vezes, por ter acesso a uma câmera DSLR, a pessoa nem tem não entende qual a diferença. O que é foco automático, o que é foco manual, o que é auto-exposição, o que é emissão de luz, quantidade de campo. Então, geralmente, no modo geral, praticamente todo mundo hoje tem uma câmera em casa, e a maioria, principalmente no Brasil, é compacta. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que pensar no custo-benefício, entendeu? Com uma câmera compacta, você tem um foco geral, você não tem problema, a câmera vai regular a luz para você, ela vai ter uma regulagem de profundidade de campo. Então, no modo geral, em custo-benefício hoje, se você não é profissional da área, o ideal é que você comece com uma compacta e que vai progredir até uma DSLR, mas que busque um conhecimento de fotografia para entender melhor sobre foco, sobre os princípios básicos da fotografia, né, Neto? São todos aplicados ao vídeo. Perfeito. E aí eu tenho a próxima pergunta. Só queria... Fala, Rafael. Saber se... Porque agora muitas câmeras da DSLR de entrada filmam também, né? Então, se para aquele cara que não tem uma grana para comprar uma Mark II, né? E também não tem interesse em ser profissional, mas quer ter uns vídeos com melhor qualidade, assim, de repente se interessa por isso, mas não se interessa a ponto de querer se tornar um profissional, se essas câmeras estariam também seriam adequadas para alguém que quer algo um pouco melhor que uma compacta, mas ainda não num nível profissional. É das DSLRs, que dão um exemplo, a T4, novo modelo da Canon, a D5000 da Nikon, a D3100 da Nikon, são câmeras que ela filma em... A proposta delas é fazer o Full HD, né? Filmagem Full HD. Porém, são câmeras que você... É muito difícil você comparar com uma Mark II, uma Mark III. E são câmeras que você não consegue mudar uma regulagem nessas câmeras a respeito de white balance. E falando de iluminação, se você está tá usando incandescente, fluorescente, luz do dia, se está na sombra, essas câmeras elas não têm esse recurso. Então você já começa com uma câmera que só tem ajustes automáticos de luz. Então é complicado, porque você... Eu já peguei essas câmeras na mão, já tentei fazer vídeos com elas, eu não tive bons resultados com essas câmeras. Por quê? Se faz da primeira regulagem da câmera, você já sai perdendo para uma câmera 60D, para uma 5D, que é 7D, né? No caso, as semiprofissionais e as profissionais, você tem acesso a isso. Já essas outras câmeras que estão aí no mercado, são boas câmeras para fotografia, são boas câmeras para registros de vídeo, mas de fotojornalismo mesmo, de videojornalismo mesmo, que é captar uma imagem sua no passeio na praia, uma festa, um show, mas aquele vídeo que você vai usar só em, vai tá vinculado só entre a sua família e seus amigos. Você não vai trabalhar com vídeo profissional. São câmeras que você tem apenas um comando para ficar preso ali. Se você tiver de fazer uma mudança rápida de profundidade de campo ou de velocidade, você tem que fazer uma por vez. Não é igual uma câmera profissional que você consegue fazer três regulagens, duas regulagens sucessivas, né? Então, eu queria falar assim, acho que até por minha parte, se eu não me engano, entre os modelos da Canon, infelizmente eu não sei a nomenclatura da Nikon, qual que seria o equivalente, né? Mas assim, tem a T2i, que é uma câmera de entrada que fotografa, só não filma, e a T3i que filma, né? Eu não lembro exatamente a diferença, mas é uma diferença grande do preço entre uma e outra. Parece então que só pela filmagem assim não vale a pena, não valeria a pena de repente o cara que está começando a fotografar, que vai comprar a sua primeira câmera, né? E pensa assim, ah, será que eu já compro uma câmera que filma tal? Então, se for para comprar uma T3i, seria melhor então economizar o dinheiro e comprar uma T2i, se dedicar mais à fotografia. E quando tiver mais à vontade, comprar uma de um passo acima, né, uma semiprofissional, para aí sim poder filmar também com uma qualidade mais aceitável. O que acontece é assim, a Canon agora lançou a T4, provavelmente está substituindo toda essa outra linha dela, né? T1, T2, T3. O que eu aconselho assim, é que o cara junte a grana mesmo e já pegue um equipamento que ele não vai ficar na mão, equipamento que ele vai que ele vai ter confiança para poder trabalhar, equipamento que ele vai poder dar para o cliente, trabalho de qualidade, né? Perfeito. Então tá, meu. Seguindo o baile aqui, então, mudando um pouco de assunto agora. Eu tenho uma pergunta que é até meio naíve aqui, mas vamos lá. Eu anotei assim, ó. Lentes boas, tá? Que são boas para fotografia. Costumam ser boas para filmagem também. Por exemplo, se eu tenho uma 1.8, uma fixa 1.8 ou 1.4, que ela é boa com relação a contraste, nitidez, ela vai ser boa quando eu estiver filmando com ela também? A respeito, você falou sobre, com relação à claridade das lentes, 1.8 ou 1.4. E assim, a questão de nitidez e contraste das lentes é muito boa. Então assim, se tratando de qualidade, as lentes mais claras são as melhores. Elas vão te dar possibilidades, né, de você trabalhar em locais mais escuros, né, e vão te dar a possibilidade de você, entre uma filmagem e outra, poder utilizar essas técnicas, né, de desfoque, né? Você pode aliar a técnica de desfoque com o lance da filmagem mesmo tradicional, né, de foco geral. Então, são lentes que você tem mais possibilidades de resultados de usar técnicas diferentes, e são lentes que hoje é um conjunto, né, a questão de nitidez e contraste. Ela tem mais a ver com o conjunto mesmo, né? Câmera, lente e a regulagem, né? E pós-produção. Eu queria entrar numa vocês, se eu tenho essa liberdade aí. Eu tô novo, sou novo na casa aí, não sei se eu posso entrar nesse mérito aí. Vai. É, falando um pouco sobre cinema, né? Falando um pouco sobre alguns filmes famosos aí que saíram no cinema. Se vocês têm conhecimento que foi usado câmeras DSLR, se você e o Rafael têm conhecimento disso. Ah, sim, inclusive eu achei um link bem legal aqui de vários filmes que foram gravados. Nossa, até eu anotei. Nunca pesquisei aqui. Isso. Diga aí. Diga aí que eu tô curioso. Ah, o Iron Man, por exemplo, sabe? O Homem de Ferro foi gravado com DSLR, cara. Capitão América foi gravado com DSLR também. É, e você sabe dizer quanto tempo foi... você tem as cenas que foram gravadas com DSLR? Você consegue ver diferença? Você sabe em que momento do filme foi... Ah, não. Eu não. Eu não tenho a menor ideia. Essas informações que você teve, você sabe se eles falam dentro do filme que foi usado a DSLR para que a gente pudesse chegar... filme ali, colocar naquele momento, entender melhor por que ou não, e qual... Olha, eu acredito que, por exemplo, porque, por exemplo, tu tem assim, ó, aquele filme do... Cara, não sei qual é a tradução para português, que seria o Ganso Preto. Sabe o... Um filme, cara, com a... Ganhou Oscar aí de melhor atriz e tudo. Como é que é o nome? Da bailarina, cara. Cisne, né? Cisne Negro. Então, esse aí, por exemplo, teve várias e várias cenas gravadas com DSLR. Principalmente aquelas cenas que eles estavam embaixo no metrô. E aí é essa função, né, da portabilidade. Porque eles não teriam como levar todo um aparato mecânico lá pra baixo pra fazer essas gravações, né? A informação que eu tenho é a seguinte. As DSLR são câmeras que possuem uma qualidade muito grande, né? Tem uma grande resolução. E eles usam, até no House, né, eles usaram muito, na última, o último episódio da última temporada, algumas cenas foram gravadas com a 5D Mark II. Do House? Eu acho que foi o episódio inteiro. Não, foi só o último, o último episódio da última temporada. Por ter lugares em que as câmeras cine alta, não, pelo tamanho, pelo peso, por portabilidade, no caso que você falou... elas não teriam espaço. Então, foi feito com câmeras menores. Porém, existem algumas coisas assim, que eu vejo hoje no cinema, que eu tenho acompanhado, que tem coisas que são verdadeiras e tem coisas que não são verdadeiras. Olhando lá para trás, 1970, 1980, né? Não tão muito para trás, 1970, 1980, 1990, as DSLR, né? Nem ainda tinham sido construídas, e se faziam, sim, filmagens em lugares estreitos, como tem feito, como essas do House, como essas do Cisne Negro, e não existia problema nenhum, entendeu? Né? Sempre existia uma forma, né? O que acontece hoje, que eu acho que a praticidade do cinema é que tem feito a DSLR ser usada. Questão de tempo, né? Uma locação em Hollywood é muito cara. O preço do filme. O preço do filme é muito caro. Você não tem como, às vezes, ter que mudar uma estrutura de um prédio, de uma locação, para encaixar uma câmera de cinema. E aí, no caso, a DSLR... Tu consegue ângulos inusitados também com uma DSLR, né? Isso. Eu vejo pelo lado da questão do tempo e do custo-benefício mesmo, né? Vamos com a DSLR, né? Que a gente consegue uma qualidade boa e a gente faz com menos tempo. Eu não vejo muito a questão de ter que ser com a DSLR, entendeu? Se o cara tem tempo, e já fizeram isso antes, antigamente, eu acho que não é muito a questão de espaço, mas eu acho mais a questão de tempo e de dinheiro mesmo. Não sei se o Rafael concorda, não sei qual de vocês, se antes já era feito, entendeu? Eu acredito que acima de tudo é portabilidade, nem é o tempo e talvez o dinheiro. Eu acho que a portabilidade da DSLR é algo que não tem como comparar, né? Ah, sim, mas acho que também entra aí o ganho de qualidade, né? Acho que filmando com digital, né? Tanto a cine alta quanto a DSLR, não, Bom, eu não conheço de fato uma cinealta para saber quais são as opções, né? Eu acho que é até uma boa pergunta aí, você pode ajudar a gente a esclarecer isso, considerando, por exemplo, logo no começo do episódio, quando você falou da diferença entre uma câmera de entrada e uma semiprofissional ou uma profissional, né? Qual é a diferença da DSLR para cinealta, né? No caso, para fazer um filme, ainda mais esses blockbusters, né, que o investimento é muito alto, né, o que faria eles optarem então por usar uma DSLR, já que eles têm bastante dinheiro, né? Tem essa portabilidade que eu não citou bem, mas acho que a qualidade não deve muito, né? Então, por isso, de repente, é mais fácil colocar uma câmera DSLR ali debaixo do banco do que furar o trem para colocar uma outra, né? Acho Com que é mais certeza. ou menos isso. Bom, a diferença hoje é que é assim, uma câmera DSLR, o nome é uma câmera fotográfica, né? Então, ela tem limitações na questão de vídeo, né? Uma câmera cinealta hoje, uma câmera de cinema, é uma câmera que foi projetado lentes, foi projetado todo um sistema que você tem de captação de áudio, sistema que você tem de acoplar instrumentos na câmera, né? É uma DSLR hoje, para você fazer um filme, você precisa ter muito cartão de memória, né? Porque se tratando de um filme, você vai ter que ter muito vai gastar muita memória, vai ter que ter muito espaço, né, em HD para poder usar. Já uma câmera de cinema, você tem opções de gravar 10 horas sem trocar a memória de uma câmera, sem que a câmera esquente, né? Você tem opções de usar vários tipos de lentes, que são lentes já produzidas especificamente para cinema, né? Porque no caso da DSLR hoje, quando a gente faz um filme de forma... um filme independente, no caso, a gente usa essas lentes série L da Canon mesmo. Mas no caso de Hollywood, Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Cisne Negro, usaram algumas câmeras DSLR, porém com lentes de cinema. Lentes adaptadas para essas câmeras, que são lentes de 100 mil dólares, lentes de 200 mil dólares. Então, assim, hoje, se você tem um verbo com uma DSLR e pode estar com a lente dessas, né, na mão, é ótimo. Mas se tratando das lentes até a série L da Canon hoje, você fica limitado se comparar com uma câmera de cinema, uma câmera cinealta. Você é impossível comparar uma câmera de cinema com uma câmera, uma 5D Mark II, 5D Mark III, com uma lente de série L. Ela vai perder muito para uma câmera cinealta. Acontece assim, a câmera cinealta para DSLR, existe uma diferença grande, que seria, no caso, a questão do suporte mesmo e da estrutura de uma câmera para outra. Uma câmera DSLR, a gente faz um filme hoje, um curta, no Brasil, um comercial. Quando você é de uma produtora independente, que é no meu caso, eu uso lente série L, entendeu? Eu tenho uma qualidade excelente, eu consigo grandes resultados. Já se tratando de uma estrutura maior, que é no caso Hollywood, eles usam usaram a DSLR por alguns fatores que a gente conversou antes, né? Que é portabilidade principalmente, por eles terem também acesso a grandes fabricantes de lentes, né? Terem recurso financeiro para poder estar usando uma lente que é usada nas câmeras cinealta, né? É o mesmo padrão de lente das câmeras cinealta, eles têm usado nas DSLR. Porém, é uma lente de 200 mil dólares, uma lente de 300 mil dólares, que é usado numa DSLR. Então, Desculpa a assim, minha ignorância, mas o que é cinealta, afinal? cinealta é uma câmera que é a nomenclatura de uma câmera que está ligada a cinema de alta resolução, que é HD e Full HD. Quanto custa uma câmera dessa, mais ou menos? Na média, aí 200, 300 mil dólares. Uma câmera que é usada no, em cinema hoje, está nessa fase. Nossa, bem mais caro que uma 5D Mark II. É, mas existem outras possibilidades. Existem as RED, que são câmeras que estão agora no mercado, que é uma câmera de 60 mil reais, que são câmeras que a Globo tem usado em novela, usado nos seriados, né? Que é uma, que você vê a fotografia da Rede Globo hoje, está bem cinematográfica mesmo, né? Só que as lentes são lentes de 30 mil dólares, 50 mil dólares, né? Porque, na verdade, é um conjunto de fatores, né? Não é, seria só. Aí eu tenho uma Mark II e uma 2470 série L, eu faço um filme. Não. Né? Existem vários fatores envolvidos. E uma outra diferença é que com uma câmera de cinema hoje, ela, a praticidade da câmera é totalmente diferente. Né? Você pode ligar os motores na câmera, porque você precisa de do diretor de fotografia assistindo a sua gravação. Você precisa assistir a gravação, você precisa assistir o que você está captando, e você precisa que o diretor do núcleo ali, o diretor geral, ele veja como é que está o enquadramento, ele consiga ver como é que está a iluminação e consiga ver os atores para poder estar dirigindo ali por trás das câmeras. Então você tem opções de entrada na câmera, de VAR, para você estender isso a vários monitores, a sua imagem. Você tem opção na sua câmera de poder ligar microfones para uma melhor captura de áudio, né? Você pode optar por captar o áudio na câmera, né, com microfones ligados na câmera, ou por um equipamento, por um outro equipamento que capte só o áudio, mas é uma câmera que você tem muitas possibilidades, entendeu? É questão de duração de gravação. Hoje, com uma câmera DSLR, você grava 10, 15, 20 minutos no máximo e a câmera já pede o crop, né? Ela já corta automaticamente. Você precisa reiniciar a gravação e você perde algum tempinho. São câmeras que, à medida que o tempo vai passando, o live view dela vai começar a, por ser muito usada, o processamento ser muito grande, começa a esquentar a câmera. Então, assim, uma câmera de cinema hoje, você tem. Existem câmeras que você pode gravar 10 horas consecutivas, você não tem problema nenhum. O formato de gravação é outro, a forma com que você trabalha depois esses arquivos é outra, entendeu? Então, assim, as DSLR, elas estão num processo para que chegue mesmo até as câmeras cine alta, compatibilidade de arquivos, né, os recursos para você ter mais monitores de vídeo, ter um microfone, ter uma captação de áudio melhor, elas vão chegar lá, mas por enquanto as DSLR é um bom equipamento, porém você precisa investir ainda muito com lentes, e então, no caso, a câmera de cinema sai ganhando, porque geralmente isso que você está gastando com lente, com a DSLR, você consegue já com a cine alta. Perfeito. E outra dúvida aqui, então. Quando tu tá filmando, como é que a câmera processa a imagem? Ela grava em JPEG ou RAW? Ela não grava em RAW, né? Não, as câmeras, elas gravam, as DSLR, no caso a 5D, ela grava no arquivo MOVE, né? Que é um arquivo de vídeo compactado, né? A compactação do vídeo é muito grande, né? E ela grava nessa extensão aí. No caso do JPEG e RAW, tá mais voltado para a fotografia mesmo. Ótimo. E conversando um pouco sobre cartão de memória agora, então, faz muita diferença para gravação de vídeo a velocidade de cartão? Faz uma certa diferença porque tem tudo a ver com processamento, né? Se você tem um cartão que vai te dar um processamento maior, que vai ajudar a sua câmera a ter um processamento maior na captura, vai fazer muita diferença. Eu acho que é uma resposta simples, né? Questão Daí do a gente notaria como se pegasse uma velocidade muito baixa. O que que iria acontecer? O processamento da câmera vai ter que aumentar muito, né? A velocidade de processamento da câmera vai aumentar muito. E você vai acabar, o equipamento vai começar a esquentar mais rápido. A qualidade do vídeo não vai ser. Não, você não vai conseguir ter uma boa qualidade do vídeo. E pode acontecer de chegar a travar ou interromper alguma parte? O que acontece não é que chega a travar, o que acontece é que você chega a tem momentos que a imagem que você perde, parece que a imagem dá um pulo. Não sei se você consegue entender. Parece que a imagem Sim, cai, sim. pula, porque ele perdeu o processamento de alguns milésimos de segundo ali, entendeu? Como se tivesse tirado alguns frames do vídeo. Isso, você sente que está forçado. Você assiste o vídeo. É igual quando o computador começa a querer travar. Você põe um vídeo, tem outro programa aberto, tem outro aberto, e aí ele vai assim, aí quando vê ele dá aquele pulinho, Sei, sei. Perfeito. tudo é processamento, né? Em quanto de memória tu costuma trabalhar? Cara, eu costumo trabalhar, eu uso 6 cartões de 16 GB. 6 de 16. Qual tu acha que seria o mínimo para alguém que quer fazer um vídeo? Tá começando. Olha, com um cartão 16 GB, eu uso um cartão da SanDisk, 60 megas por segundo, 16 GB por vez na câmera. O que acontece? Com 16 GB de memória em cartão, você consegue gravar 48 minutos de vídeo. A cada 12 minutos, a câmera 5D Mark II, cada 12 minutos ela gera um arquivo de 4 GB e ela corta automaticamente. Ela grava 12 minutos certinho e para. Aí você precisa reiniciar a gravação de novo. E você Por consegue que ela gravar fez isso? por uma questão de segurança da câmera, Não, né? eu sei por quê. Sabe o que que acontece? Se Por eles quê? colocam para gravar por mais tempo, aí já não é caracterizado como se fosse uma câmera de fotografia, considerado como se fosse uma câmera de vídeo. E aí as taxas de importação, exportação são muito maiores, eles têm que pagar uma série de outras taxas. É por isso que eles limitam o tempo de gravação, para que seja caracterizado como uma câmera de fotografia e não uma câmera de vídeo. Louco. Isso mudou um pouco, porque tem câmeras aí da Nikon que gravam mais tempo, 26 minutos, né? É, eu não sei, eu sei que eles têm essa limitação em função disso. Tem algumas limitações, mas já existe algumas câmeras DSLR que gravam 26 minutos, 22 minutos e tal, né? Mas assim, a questão do cartão de memória é uma coisa muito importante, né? Como a gente está falando de os componentes, falando da câmera e falando do conjunto, né, inteiro, para você ter um bom resultado, o cartão de memória funciona assim. Hoje existe cartão de memória de 128 GB, 64 GB, vocês devem conhecer. Vou contar uma experiência minha rápida, assim. Com um cartão de 4 GB, você grava 12 minutos. Então, você não tem muito tempo de gravação. Para você fotografar com um cartão de 4 GB, você consegue fazer uma sessão de fotos tranquilo. Então, assim, um cartão de 16 GB você consegue aliar foto e vídeo. Você tem 48 minutos, é muito tempo de vídeo. E assim, acima de 16 GB, o cartão de 32, já fica meio complicado. Por quê? Vamos imaginar, 16 GB, se você tem um problema com processamento, se você tem um problema com cartão, se você tem algum problema na hora de descarregar esses vídeos, você perdeu praticamente 50 minutos de gravação. Então, a gente trabalha até esse limite no máximo. Acima disso, você já está correndo um risco muito grande. 32 GB, se você tiver um problema com o cartão, com a câmera, na hora de transferir o arquivo, você perdeu 2 horas praticamente de vídeo, né? E 4 GB para vídeo é pouco, porque você vai conseguir gravar muito pouco tempo, vai ter que ficar trocando cartão. E 8 GB também ainda é pouco tempo. Então, assim, o ideal é 16 GB para vídeo, que a galera está usando mesmo, todos os videomakers que eu conheço usam 16 GB, e acima de 16 GB é perigoso. Se você quiser ter 10 cartões de 4 GB, 5 cartões de 4 GB, beleza. É, eu acho que a Mas. mesma coisa se aplica à fotografia, é uma coisa que eu costumo falar sempre. E a gente deu essa dica quando a gente estava falando, fazendo o um episódio sobre dicas para viajar, que é usar muitos cartões com pouca memória. E é a mesma coisa, é a mesma coisa. Se der algum problema, tu não vai perder todo o teu trabalho, né? Tu vai perder só uma pequena parte dele. Até por segurança também, porque tu fez uma série de fotos, tu guarda no teu bolso. Se der alguma coisa, se alguém roubar tua câmera, levar teu equipamento, tu não tá levando todo o teu trabalho, né? Pelo menos alguma coisa tu salva. Acho que a mesma coisa se aplica a vídeo, né? Com certeza. Então vamos lá. E relacionado a esse limite, então, tá, que as câmeras têm, isso costuma ser um problema para ti? Ter essa limitação de tempo? Como é que tu faz para contornar isso? Passo alguns problemas, assim, com essa limitação de tempo, porque hoje em dia fiz uma boa clientela aqui no Brasil, só que, assim, muitos clientes hoje, eles imaginam assim, olha, ele faz foto e vídeo. Então, eu recebo convites para fazer fotos de aniversário, vídeos de aniversário, vídeos de casamento, vídeos de palestras e tal. O meu segmento é mais cinema, e meu equipamento também, o segmento do meu equipamento é mais cinema. Para mim fazer um vídeo de um casamento inteiro, tem um problema, esse problema de com o tempo. Tem esse problema um pouco com a questão do foco, né, que a gente falou. Então, geralmente, eu não faço esse tipo de trabalho. Para mim explicar isso para o cliente é difícil. Você explicar para o cliente, que é uma coisa que acho que não cabe muito a profissional falar sobre limitações de equipamento para o cliente, né? Então, eu acabo tendo que não atender o cliente por causa dessa limitação. Porque você tem que gravar 12 minutos, parar. É quase que simultâneo. Você dá o rec, você perde 4, 5 segundos ali no máximo. Mas é uma limitação que você tem que trocar cartão, entendeu? Então, assim, tem que ser muito programado você gravar um casamento. Na hora da aliança, você precisa calcular bem esse tempo para você não ter que trocar um cartão naquela hora, de não ter que dar um rec naquela hora, entendeu? Então, assim, eu já filmei algumas palestras, já filmei algumas peças de teatro com a 5D, mas, assim, passei um pouco de sufoco por causa da limitação de cartão, né, desse lance de ter que trocar cartão, e ter que trocar o cartão, e às vezes é um momento, né, do ápice da peça, assim, do espetáculo. E é o lance da captação de áudio, que a DSLR, infelizmente, a captação de áudio dela é limitada, entendeu? A compressão é muito grande, né, e você sente reverb para todo lado quando você ouve o áudio da DSLR. Para um curta, para um longa, para um comercial que tem corte, sempre tem corte, você não vai ter cenas de mais de 3 minutos ali, né? Num curta, num longa, né? Você consegue trabalhar bem. Para foto, para videojornalismo também é legal você fazer umas imagens de rua, manifestações, né? Mas no caso, eu sofro um pouquinho com... Eu perco alguns trabalhos por não ter uma câmera que faça uma filmagem mais longa, entendeu? Tá, certo. E aproveitando o gancho aqui, já que tu falou em casamento e tal. Só uma coisinha, Nene. Fala. Pois é, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Aliás, ao final da primeira parte desse episódio. Mais uma vez, nossa conversa ficou muito extensa e eu optei por dividir em duas partes para não ficar muito cansativo, para não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante, que tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento de todos. Enfim, que tenha ajudado vocês. Apesar de nós termos tido alguns problemas técnicos na hora que nós estávamos gravando, algumas partes da conversa ficaram com chiado e ficaram, algumas partes mesmo foram interrompidas, eu acredito que foi construtivo. E se vocês acharam mesmo, não percam a continuação, que assim que eu acabar de editar, vou disponibilizar para vocês. E a continuação também não ficou menos interessante. Na continuação, nós continuamos falando algumas curiosidades, tirando algumas dúvidas com relação ao vídeo e vamos dar algumas dicas de equipamento também. E hoje eu vou ler um e-mail da Débora Max. A Débora Max escreveu para nós e ela escreveu assim: Olá pessoal, em primeiro lugar gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo com o único podcast brasileiro sobre fotografia no iTunes. Olha que legal, não sabia que nós éramos o único site de fotografia brasileiro no iTunes. Que bacana. Bom, enfim, ela continua. Virei fã desde o primeiro episódio. E aí ela segue falando que ela faz fotografia há muito tempo com Cybershots e recentemente ela comprou uma Nikon D3100. que ela vem fazendo alguns cursos, visitando alguns workshops, enfim, se aperfeiçoando. Ela também conta que ela está trabalhando com fotografia de show, ela está fazendo fotografias em shows, e ela pergunta a nossa sugestão, se ela deve investir em uma câmera melhor, em um corpo melhor, ou em lentes melhores, em lentes mais claras do que ela está utilizando agora. Ela encerra escrevendo assim: o que me dizem? E visto numa lente nova, já que ela está trabalhando com uma 55x200 f4, invisto numa lente nova ou seria melhor poupar um pouco mais e investir numa Nikon D4? Desde já agradeço a atenção e sucesso para vocês. Abraço. Bom, Débora, eu tenho algumas sugestões para ti. Talvez tu já deva estar trabalhando assim, talvez não. Ou para quem esteja pensando futuramente fazer foto de show, fica a dica. Eu anotei aqui alguns tópicos. Bom, primeiro, é claro, sempre usar uma lente clara. Mas eu acredito que lentes muito claras, como 1.2, 1.4 ou 1.8, não vão ajudar. Isso porque tu vai ter pouca profundidade de campo. Vai ser difícil conseguir foco. Eu não usaria lentes mais claras que 1.8. Talvez eu fosse trabalhar com lentes 2.0 ou mesmo 2.8. Outro fator importante é, se puder, trabalhar com RAW. Não tirar fotos em JPEG. Por quê? Porque o RAW ele tem muito mais informações para nós podermos trabalhar posteriormente. Nós podemos mesmo subexpor a foto e depois puxar ela em algum software de edição. Outro fator importante em estar trabalhando com RAW é a questão do balanço de branco. O que acontece? Geralmente nos shows nós temos luzes por todos os lados, luzes coloridas que engenheiros, pessoas gastaram às vezes milhões pensando naquilo, na luz apropriada para nos fornecer um espetáculo. Quando nós fotografamos em JPEG, talvez a câmera vai olhar uma luz daquela, vai pensar que é luz branca e vai transformar aquela cor bonita em alguma outra cor, nada a ver. Trabalhando em RAW, nós temos como modificar isso depois. Nós temos como olhar e colocar a cor correta, a cor que nós desejamos, ao contrário do JPEG, que não dá para fazer isso posteriormente, certo? Outro fator que eu anotei aqui, sempre que puder, usar um tripé. E eu acredito que para fazer fotos em show seja mais interessante usar um monopé. Acredito que seja mais prático e muito mais funcional nesse tipo de situação. Também acho interessante, como nós vamos ficar muito tempo com a câmera ligada, desligar o monitor da câmera para gastar o menos bateria possível. Ou mesmo usar um grip para poder usar duas baterias. E eu acredito que não é o teu caso, Débora, já que tu mencionou aqui também que tu faz shows geralmente de rock, pop, metal. Mas dependendo do ambiente que tu tiver, com a luz do monitor, tu pode atrapalhar outras pessoas que estão querendo assistir o espetáculo. Então, interessante, sempre procurar desligar o monitor ali da nossa câmera, certo? Também acho importante tentar evitar ao máximo usar flash. Por quê? Porque tu vai atrapalhar as outras pessoas que estão querendo assistir o show e tu vai interferir naquilo que eu já falei, que é naquela luz toda pensada, né? Toda trabalhada para nos fornecer um espetáculo. Então, procura não usar flash ou usar o menos possível. Eu acho importante também nesse tipo de fotografia sempre procurar alguns ângulos diferentes, pegando os artistas. Acho importante às vezes não esquecer o público também, fazer foto do ambiente geral, né? Mostrando as pessoas que estão lá. Outra coisa legal também é fazer fotos mostrando o telão, às vezes é bem bacana. E nunca esquecendo, né? Cuidando para não atrapalhar as pessoas que estão ali querendo se divertir. Né? Tem pessoas que às vezes pensam que estão ali sozinhas, só ela fotografando, ficam levantando a câmera ou ficam se atravessando na frente das outras pessoas, né? Acho importante respeitar todos. Ah, e antes que eu esqueça também, importante, muitas vezes as pessoas esquecem de fazer foto do baterista. Afinal de contas, ele é baterista, mas ele faz parte da banda, né? E esses dias eu estava escutando uma entrevista com um fotógrafo que ele faz fotos de algumas bandas bem famosas. algumas bandas americanas bem famosas. E ele estava falando que é importante na hora de pegar o baterista sempre prestar atenção na nota tônica. Tipo, a melodia vai ser assim. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Esse tá, tá, tá, que é a nota mais forte, é a nota tônica. Geralmente o baterista nessa nota, ele gasta mais energia, ele dá mais ênfase ao movimento. Então, é isso, escutar o som e tentar pegar ele nesse instante. E voltando ao final aqui da tua questão, se tu deve investir mais em lentes ou pegar uma Nikon D4. Na verdade, o ideal, lógico, seria tu ter uma D4 e uma lente clara para te trabalhar. Mas eu acredito que dinheiro não está sobrando para você, já que você optou por pegar uma lente clara ou uma Nikon D4. Então, a melhor opção para ti, eu acho que nem vai ser pegar uma D4 e nem uma lente muito clara, mas algo intermediário. Uma câmera top como a Nikon D4, óbvio que seria fantástico em função do ISO elevado que ela nos disponibiliza. Mas por outro lado, não adianta ter uma câmera boa se tu tiver uma lente ruim. A qualidade da imagem vai ser prejudicada da mesma forma que se tu estivesse usando outra câmera pior. Olha só, eu estou olhando aqui no Amazon, a Nikon D4 ela está sendo vendida por $6.000. Então vamos pensar em uma forma melhor para te usar esses $6.000. O que eu faria? Bom, nós podemos seguir por dois caminhos. Em primeiro lugar, vamos escolher uma câmera, tá? Vamos pegar uma full frame, óbvio. E aí tu tem duas opções. Tu tem dois modelos novos, quentinhos, recém-lançados pela Nikon. Tu tem em uma mão a D800 e na outra a D600. A D800 ela está custando em torno de $2.800. A D600 ela está sendo vendida por $2.099. E ambas as câmeras, tu vai poder trabalhar com ISOs relativamente elevados, como 3.000, 6.000, certo? Sem ter ruído. Vamos dizer que tu pegue a D600, que custou $2.000. Tá? Vamos arredondar para ficar mais fácil a matemática. Ela te custou $2.000, tu ainda teria mais $4.000 de sobra se tu não tivesse comprado a D4. Com esses $4.000, tu pode pegar por R$2.300 uma Nikon 70x200 2.8, que cá entre nós é o meu sonho de consumo. Percebe que com muito menos, tu vai conseguir um resultado muito melhor? E outra linha de raciocínio seria tu pegar duas D600, tá? Comprar duas câmeras, que vai te custar $4.000, e com esses $1.000 que sobrar, tu pegar lentes mais baratas, que não tenham o range tão grande, como é a 70x200, por exemplo. Pega duas lentes fixas. Tu pode pegar umas 50mm, por exemplo, que está em torno de $100, $120, e outra lente, uma 70x300, por exemplo, que custa menos de $150. Como tu vai estar com dois corpos bons, não vai fazer tanta diferença o fato da lente ser um pouco mais escura. Tu vai conseguir grandes resultados. E é isso, espero que eu tenha te ajudado, Débora. Espero que tenha esclarecido tuas dúvidas. E mais uma vez, espero que todos tenham gostado desse episódio, que não percam a continuação dele. E convidar todos para virem até o nosso blog, que é o sanguesuorefoto.com. Não deixem de me escrever, não deixem de escrever sua sugestão. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que tu tenha para contribuir, não deixe de escrever, por favor. E é isso, uma boa semana a todos, um abraço e boas fotos. Tchau, tchau.